Rádio. Thank you. Deepest Filter, Lotus Theme. É, terminamos assim o primeiro bloco do Flash House. Também tivemos Gloria Estefan, You'll Be Mine, Party Time, The Doobie Brothers Listening to the Music. Adoro essa música. Produzida aí pelo Motivate, outra galera que faz coisas boas nas músicas. ABC Say It, Hercules and Love Affair, Blind. Produção, Frank Knuckles, né? Saudoso. E bom, hein? Começamos o Flash House de hoje com S-Band, Hold Me Back. Isso é muito legal, cara. Espero que vocês tenham gostado. E o segundo bloco tá muito bacana também. Eu posso garantir pra você. Vai começar com Madonna. Já adiantei aí o começo, hein? Você está ouvindo Flash House. 6h40. Belos acordes nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Eu sempre quis viajar o mundo, conhecer pessoas, novas culturas, mas nunca imaginei dar de cara com um carinha gringo numa festa. Ele puxou papo comigo, em inglês, claro, e eu desandei a falar. Afinal, eu fazia cultura e estava super confiante. O date virou namoro, hoje a gente mora junto e eu tô pronta pra viver em qualquer lugar do mundo. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa, através do WhatsApp 98865-1269. Voltamos a apresentar Flash House. Não chores por mim, Argentina. É, Don't Cry For Me, Madonna. Teremos no segundo bloco ainda Yes, Cleveland and Co, Cubic 22, Snap. Olha, aumenta o volume disso daí, é bom.

barbed wire fence. One man he resists. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a kiss. Yeah! Ainda Cubic 22, Night in Motion, Cleveland and Co. Pride, In the Name of Love. Yes, and the Plesky Population, The Only Way Is Up. Produção do Ben Libran. Famoso, hein? Bom, começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Madonna, Don't Cry For Me. Não chores por mim, Argentina. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete e dez.

hide your heart disguise. When you cry diamonds, yeah, they shine, but they blind my eyes. Talking with your eyes, yeah. You leave me broken, and I can't lie. It gets me every time. And now I hear the whispers every night, even when I'm dreaming. Now tell me, baby, what you have for mine. I wanna know who's in your head, stealing your heart while I'm still bleeding. Who's in your bed, wrapped in your arms while I ain't sleeping? Got lost in your head, oh hello. I just wanna know. Now who's in your head, in your head? I wanna know who's in your head, in your head. Пламя уст.